Descontração eletrónica versus poesia a monte. Bem-vindos a Poesia em Loop, até às 10, eletrónica e poesia. Thank you. A realidade é produto da imaginação. Acomodação, de Eric Free. Quem espera de um poema a sua salvação, esse deveria aprender melhor a ler poemas. Quem não espera de um poema nenhuma salvação, deveria aprender melhor a ler poemas. Interseções em paralelo. Rádio. Filipe Leal, Apocalipse Now. Minutos antes do fim do mundo, os poetas retiraram as vírgulas aos textos e os títulos aos textos, e a roupa ao corpo e os anéis aos dedos, porque não havia tempo para tanta ostentação. Porém, os amantes que, à mesma hora, entretidos, liam um ou outro poema de amor no barroco banco do jardim, não imaginavam o trabalho que aquilo lhes dava. estava eu sentado, José Miguel Silva. Estava eu no segundo passo da ditosa via sacra da contracultura. Charros, beatniks, Guy Debord. Quando dei comigo a ler um poeta conservador e a pensar na beleza enigmática das suas imagens, na mesa posta com a autoridade, uma força que me remetia para a precisão do mal e para a contraposta redenção estética da vida. Nessa altura conheci um rapaz que me dizia as coisas mais desagradáveis, por exemplo, na 1880, a cuidar com os vírgulas nos olhos. Foi ele que me ensinou a não confundir a fome com a pressa de comer. A condição natural do jovem lobo, dizia, está na via sinuosa, as paredes de neve cada vez mais altas, a vida retirada. Inventar de novo as iluminações de vogar à deriva. É sequestrar o dia. É caminhar de noite numa rua de Roma a comer melancia. É fazer explodir um palácio barroco. É durante a explosão cair no armadilho. Estou interessado em qualquer coisa sobre revolta, desordem, caos, especialmente atividades que parecem não ter significado. Parece-me ser o caminho para a liberdade. Já Penélope não sou, de Benedict Duarte. Já Penélope não sou, nem Ulisse regressa. Mudo de nome, noite a noite, ao sabor da saliva dos meus amantes. De dia troco lençóis, cozo bainhas, descanso os olhos. De antes tecia para enganar a corte que me servia de prisão. Agora chamo-me eu, não tenho estado civil e na cela que me tem cativa, tornei-me finalmente livre. Cassiopeia, de Renato Filipe Cardoso. Passo muito tempo a sonhar com as chamadas perdidas. Anseio que dependa de mim, muitas bocas para alimentar. Pergunto à lua se tem frio, sei de ir procurar-lhe um cobertor. Decoro paredes vazias com o uivo agónico dos cães. Talvez, como eu, acreditem que a cidade é uma oficina de luz ilegal. Talvez lhes incomodem os discos voadores. Convoco para traduzir em coração nativo. Setembro é um ringue abandonado onde a noite esfere sucessivos uppercuts contra as páginas dos meus ossos carcomidos. Passo muitas horas a ver anúncios de complementos de cálcio. Às vezes ligo para poder articular o meu nome. Desejar boa noite ao atendedor. É simpática a gravação. Salve bombeiro contrário, a esta hora da noite, sou o único fogo acordado, à espera que chegue um postal de Cassiopeia. We'll be right back. é o que temos em comum. Na Rua, de Manuel Laranjeira. Ninguém por certo adivinha como essa desconhecida, entre estes braços prendida, jurava ser toda minha. Minha sempre, e em voz baixinha, tua ainda além da vida. Hoje fita-me esquecida do grande amor que me tinha. Juramos ser imortal, esse amor estranho e louco, e o grande amor afinal, com que desprezo me lembro, fui morrendo pouco a pouco, como uma tarde em setembro. We'll be right back. Se é a energia que queres atrair. Lista de coisas que se podem obter sem dinheiro, por Judith Canha Fernandes. Imaginação, ar, sonhos, lixo, afeto, dignidade e orgasmos. Thank you. Sempre soube a minha opinião. Passa o que passa e que passe o que Nasça o que nasce, e que passe o que passa, e que passe, nasça o que nasce, passa, e que nasça, passe o que passa, nasce, e que nasça o que nasce, e que passe o que passa. Rua de Nuno Jarlesi. Responde ao mistério da rua, à aventura da sobrevivência. Entrego-me a rituais de pobreza, caminho livre, raiando da decadência. Junta-me à greia mais profunda, em viagens urbanas iniciáticas. Não trabalho, meu ódio de bunda, erro pelas ruas em duras práticas. Pelo pão, pela arte, pelo ativismo, recorro aos trocos, às casas ocupadas, aos comedores. De visões soltas e com otimismo, transformo o inferno e os seus horrores. Welcome to the party. fogo de viver. Estejam presentes em todos vós. Em tudo. É assim que entra a luz. Poesia em loop chega ao fim, até para a próxima semana. Continuem com a Rádio Paralelo. interseções em paralelo.